Profissionalismo e experiência em um só lugar. DJ Tarcísio, o fera do mix.

DJ Tarcísio, fazendo você enlouquecer. Sempre sonhei em te amar, te quero, ardendo de paixão. Vem cá e desperta esse desejo que há em mim. Eu sei se você é solidão, vivo ansiosa a esperar. Entregar-me a você de corpo e alma e ser feliz. Dedicar uma canção, novo ciclone tocará pra nós dois. Sinto meu coração bater mais forte só por você. Novo ciclone me fixando nossa paixão. DJ Zedilson e Ed Elson tocaram nossa canção. Novo ciclone, show de som e iluminação. Agora com a novidade, DJ Rico e DJ Ringo são os gêmeos inovando o furacão. Esse é o novo ciclone. Fera do Mix. te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Solidão, aperta o fogo.

sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Esse DJ Tarcísio, será que ele é bom mesmo? É mais ou menos, mais ou menos. Profissionalismo e experiência em um só lugar. DJ Tarcísio, o fera do mix. Xanana, xanana, xanana. Vem, meu amor, eu quero te dizer, fala que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial, faria qualquer coisa pra não te fazer mal. Te amo, que não

saudade se encontra aqui. DJ Tarcísio, o